Minoru. Ei, boa noite, galera. Vocês estão me ouvindo aí? Ei, som? Galera aí da sala, vocês me ouvem? Ouvem minha voz?